Tá. Vem com um folheto de instruções com 5 desenhos mostrando a sequência do teste. Você deve fazer o teste com a primeira urina do dia. Mãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor, de esperança. Emoção maior nos meus carregos. Uniteste Plus, seguro e confiável. Uniteste Plus é um teste de verificação de gravidez, fácil de usar. Vem com um folheto de instruções com 5 desenhos mostrando a sequência do teste. Você deve fazer o teste com a primeira urina do dia e rapidinho você tem a resposta, positiva ou não, e com toda a segurança. Uniteste Plus, à venda em farmácias e drogarias de todo o Brasil. Anote o telefone de atendimento ao consumidor 0800-196-660. Uniteste Plus. Alô, ouvintes da Rádio Record, eu sou Amado Batista. Eu também estou a mil, aqui na Record. Fique com a gente. Já teve uma paixão? Dessas de enlouquecer, de pirar a sua cabeça? Tô vendo que já. Quando isso acontecer, usa o óleo de amêndoas paixão. E passa no corpo todo, depois do banho, com a pele molhada. Ele vai deixar sua pele macia, gostosa, como você e ele nunca sentiram antes. Se você sofre desse mal, use o óleo de amêndoas paixão. Você só vai piorar. Paulinho, boa pessoa. Chegou aquele grande momento do programa, o pessoal fica esperando. A hora da canção do Roberto, que foi feita pra mim. A canção do Roberto, que foi feita pra mim. Querida Adriana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Você é do bairro Fortaleza, em Guarulhos, né? Sim. Obrigado pelo teu carinho para com o programa, tá? Tá bom. Agora, a música é segredo meu e teu. Tá bom. Vou fazer uma surpresa para todo mundo que tá em casa. Tá bom. Como é que foi que essa música entrou na tua vida, Adriana? É, foi assim. Eu e ele morava no mesmo bairro, desde pequena. Aí eu passava na rua, ele mexia comigo. Aí em Guarulhos mesmo? Isso, ele me pediu em namoro. Eu falei pra ele, imagina, eu nunca vou namorar com você, nem morta. Que idade você tinha na terra? Eu tinha 17, 15 anos, por aí. Aí ele pedia você em namoro? Eu falava não. Aí eu comecei a namorar muito tempo. Aí com 20 anos eu terminei o namoro. Sim. Aí ele passou tarde, o irmão dele passou, ele tá namorando. Eu falei, com quem? Aí me deu aquele estalo, né? É. Aí eu falei pra ele, fala que eu quero ver ele à noite. Aí no mesmo dia eu encontrei ele. Aí eu cumprimentei ele, me deu um beijo. Aí você botou, bom, primeiro você botou fé no teu taco, né? Lógico. Você botou fé aí no... Eu tenho certeza que ele ainda gosta de mim. Fala que eu quero ver ele hoje à noite. Não importa se ele tá namorando. Isso. Eu quero vê-lo hoje à noite. Isso. Aí o irmão levou o recado pra ele. Isso, meu cunhado. E na mesma noite aconteceu o encontro. Hã? Aí a gente ficou conversando. Eu falei, ah, Du, você tá namorando, né? Ele, imagina, Adriana, que isso? Eu tenho olhos pra você, né? Eu falei, imagina, seu cachorro. Aí eu falei, eu quero namorar com você. Eu falei, não, tem que pedir pra dona Janete e pro José. Ele falou, tudo bem, vou pedir. Eu não acreditei. Ele pediu. Aí minha mãe falou assim pra ele, um ano, hein? Namoro, noivado e casamento, brincando. É. Um ano depois a gente casou. E ele cumpriu? Cumpriu. O que a mamãe recomendou, brincando, quer dizer, brincando entre aspas, né? É. Brincando entre aspas, né? Não foi muito uma brincadeira, não. Ó, um aninho, hein? É. Um aninho, tá ouvindo, seu Eduardo? E em um ano acabou dando em casamento. Isso. E vocês são felizes? Demais. Estão casados há quanto tempo? Eu vou fazer 5 anos agora. 5 anos. Sim. E eu soube que vocês têm a Letícia. Não, era 2 neném. Agora é a Letícia e o neném faleceu faz 1 ano, né? Lamentavelmente. Eu operei do neném pra não ter mais. Ele nasceu de 6 meses. E essa música entrou na vida de vocês no início? Isso. Quando da paquera? Isso. Mas não entendi a relação com a música até agora. Porque eu sou ruiva e meu cabelo era até o ombro, bem cacheado um V, né? Ah, sim. Aí quando eu passava ele mexia. Ele é moreno. É. Eu falava assim pra ele, eu tenho que namorar com gente loira, os olhos verdes. Não, neguinho, eu só desprezava mesmo. É. Você vai pagar a língua, Adriana. Eu falava, imagina, que isso. É. Paguei ele. Ele é da raça negra e você é ruivo do cabelo encaracolado. Isso. E como é que ele brincava com você? Ele cantava um pedacinho da música? É, ele chamava-se debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Ah, que legal. Vamos ouvir tua música então, Adriana. Paulinho, posso pedir uma coisa pra você? Por favor. Pra mim não, faleci. Faz 1 mês que ela perdeu a avó dela. E hoje de manhã ela perdeu o cachorrinho dela, o Joaquim. Você poderia arrumar qualquer cachorro, pode ser um balata pra ela. Um cachorrinho? Sim. É lógico que nós vamos arrumar. Tá bom? A pessoa que puder doar um cachorrinho vai ligar aqui pra Record, neste telefone, ó, o 289-0263. 289-0263. Bom, e pra não... vamos voltar a música do início, né? Ah, é. Vamos voltar a música do início. Tá pedido o cachorro, viu? Tá bom. É só ligar 289-0263. Um beijo pra você. São 2h21. Boa sorte pra Adriana. Boa sorte pra Letícia. Às 2h21 na Record. De areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Seu paraíso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar. Essa música sabe ser bonita, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. E sabe o que me inspirou? Na verdade, me inspirou a falar dos contos sonadores Monange. Sim, porque a gente sabe que cabelo encaracolado, cabelo liso, cabelo crespo, no fundo, precisa de tratamento. E nada melhor do que os contos sonadores Monange. Use o condicionador Monange ou Nutrisol. É para o cabelo mais castigado, especialmente castigado pelos raios solares, né? Ou pela água clorada das piscinas. Tem também o condicionador Monange com o bálsamo e as proteínas que agem diretamente na saúde dos seus cabelos. Você está tomando banho, lavando o cabelo? Você aplica o condicionador Monange e deixa agir por 2 minutinhos. Não precisa mais que isso, não. Está pronto. Condicionadores Monange deixam os seus cabelos macios, sedosos, com muito mais volume. Experimente, em pouco tempo você vai sentir a diferença. Condicionador só poderia ser Monange. E aí, é muito mais gostoso brincar com os caracóis. Debaixo dos caracóis, nos seus cabelos, uma história pra contar. Um mundo tão distante. Às 2h25 na Record. Aqui na Record, ouça todos os sábados das 7h45 às 8 da manhã e todos os domingos das 7 às 7h15 da manhã, Boletim dos Aposentados. Tudo sobre aposentados, muita informação e orientação. Boletim dos Aposentados, aqui nos 1000 da Record. Atenção, você que está com problemas nos dentes. A Companhia Brasileira de Odontologia oferece para você que precisa de aparelho ortodôntico para a correção dos dentes um plano familiar especial. Não perca esta chance, pois o aparelho é totalmente gratuito. Este plano é válido para 5 pessoas da família, podendo incluir sobrinhos, afilhados, noivo, noiva, todos com o mesmo direito. Ligue para 31 11 35 55 e adquira seu plano familiar. Você usa de imediato e o plano você paga em 3 vezes sem juros e escolhe a data do primeiro pagamento. O valor do plano é somente 3 parcelas de R$ 66 com cobertura para a família. Ligue agora e informe-se das outras vantagens. Fone 31 11 35 55, 31 11 35 55. Não perca essa chance. Ligue agora e tenha um lindo sorriso no futuro. 31 11 35 55, 31 11 35 55. No Amigos e Sucessos de hoje, Fafá de Belém recebe Daniel, Cris Duran, Reginaldo Rossi, Bom Balanço, Alan e Aladim, Ângela Maria, Michael Sullivan, Os Travessos e Sem Compromisso. Hoje, às 9h45 da noite, na Rede Record de Televisão. Sou teu amigo de todo dia na Record. Às 2h28, recebendo a Ana Cláudia. Deixa eu cantar pra ela. Alô, alô. Alô, alô. Ô, Ana Cláudia. Oi, amorzão. Como olha, vai? Eu tô louca pra falar com você. Minha mãe é fã número 1, viu? Ah, é? Nossa, minha mãe te ama. Ela fica com o telefone no ouvido, cai até denunciante. E como é que ela chama, Ana? Ela chama Célia. Vai fazer aniversário dia 29 de maio. Dia 29. E agora, domingo, dia da mãezinha, né? É, eu vou ganhar esse prêmio aí. Vou dar um presente pra ela. Vou ganhar esse dinheiro. Ah, é? Se você ganhar os R$ 1.300, você pegaria parte do prêmio pra dar um presentão pra mamãe? Vou dar metade pra meu colega aí, que é um doce de pessoa, viu? Essa que me atendeu. Não, peraí. Não, vai ser meia. Me desculpe, viu? Ana Cláudia, mas aí você tá fazendo com que a gente levante suspeitas. Não tem suspeita, não. Se você ganha, você pega metade, dá a metade pra quem atendeu aqui? Vou, porque era um amor, mas ela não pediu nada, eu que tô prometendo. Ela não te deu nenhuma dica, não, é? Não, foi... não nada, ninguém dá dica. Foi Gorete ou foi Joana que te atendeu? Foi uma voz de mulher, mas não sei o nome dela. Você sabe que é mulher? É, mulher. Mas é uma voz mais delicada ou uma voz mais dura? Não, ela tem uma vozinha que é um doce, ela é um amorzinho de pessoa. Mas ela não deu dica nenhuma, não. É eu que tô prometendo, meia-meia que eu ganhar. Olha... Não, não tem nada a ver. Se você ganha, levanta suspeitas, hein? Não tem nada a ver. Nós vamos fazer a CPI da charada, hein, Joana? Não. Nós vamos fazer a CPI da charada. Eu vou ter que acertar esses bichos da Joana, eu vou juntar esses bichos e vou acertar. Ô, Ana Cláudia... Oi? Boa sorte aí, hein? Tá bom. Se ela ganha, vai ter CPI da charada, hein? Qual é o bicho que precisa juntar a outros da mesma espécie pra ficar contra o homem? Ó, Paulinho, espera um minutinho que tá passando um trem aqui em cima da minha casa. Nossa, o trem passa em cima da casa da mulher. Olha, minha casa é uma barulheira, passa avião aqui em cima. É. Eu sei uma história de trem muito boa. Depois eu vou contar a história do trem pra você. Tá legal. Qual é o bicho que precisa se juntar a outros da mesma espécie pra ficar contra o homem? Olha, eu vou falar um bicho que quase ninguém fala. É o leão. Leão. É. Leão. Ok. É. Segundo, a mulher morreu. Ninguém sabia o que fazer com ela. Até que um homem disse: junta aquele bicho ali. Alô, Ana? Oi, amor. Junta aquele bicho ali, ao lugar onde ele está comendo, que você terá a solução. Olha, cova, buraco, terra, deve ter o rato. Rato. É. Rato. Rato. Bom, terceiro. Se você tiver uma fazenda desse bicho, você fica rica na boa. Olha, eu vou chutar um aí, porque final de ano é o que mais sai, deve ser o peru. Peru? É. Peru. E se você tiver uma fazenda de peru? Nossa, eu vou ficar rica, viu? Porque ó, peru dá dinheiro, viu? Será que dá tanto dinheiro assim? Dá. Pelo jeito, a Joana realmente é muito honesta. não houve contato. Não houve, não, houve não, dica. Imagina, não, haverá não haverá problema com o CPI. Não, minha plateia, ela teria acertado, minha plateia? Marcos Barreto, meu amigão, 2h30 em cima da pinta, é isso, Marcos Barreto? Exatamente, 2h30, Paulinho. Record a notícia e eu volto daqui a pouquinho. Oferecimento Doril. Tá com gripe? Tasca Doril nela. Teto de supermercado desaba no Itaim Bibi. Diese prevê que a inflação ficará em 3% este ano. Técnicos da Telefônica proibidos de fazer instalação dentro das residências. A partir de 1º de junho, técnicos da Telefônica não poderão mais fazer a instalação de linhas telefônicas dentro das residências dos assinantes. A proibição está contida nas novas normas regulamentadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Do mês de junho em diante, ficará a cargo dos próprios assinantes a contratação de técnicos para a ligação das linhas dentro das residências. No mês passado, funcionários de empresas subcontratadas pela Telefônica foram acusados de cobrança de propina para a realização de serviços. Em alguns casos até, os técnicos desconectavam as linhas para cobrar pela religação. O custo de vida do paulistano neste ano deverá ficar em torno de 3%, o que contraria as expectativas de um índice anual entre 6% e 7% por causa do impacto da desvalorização cambial nos preços. O estudo é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A queda no ritmo da alta em abril ocorreu especialmente em razão do recuo nos